love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, eu era um crentinho cheio de apocação. Não falava de Cristo, não tinha unção. Agora eu vou pregando do norte até o sul e vou gritar bem alto: Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, e se você está frio, Jesus vai te aquecer. Ele vai derramar unção em você e você vai pular mais que um canguru e vai gritar bem alto: Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, deixa Jesus te salvar.